MC Pedrinho aqui. Essa é uma história real, minha vida, tá ligado? Só quem conviveu comigo vai saber de verdade. Quero agradecer todos os meus fãs aí. É os 4 anos, ninguém segura assim, ó. Música tá em mim e o money vem a pão.